Nosso tema de hoje é a verdadeira propriedade. Tem um texto no Evangelho com esse título, um texto ditado pelos Espíritos no capítulo 16, que diz que não se pode servir a Deus e a mamon. E ele diz assim para nós: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele usufrui durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o uso e não a posse real desses bens. O que possui ele, então? Nada daquilo que é para uso do corpo. Tudo aquilo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico da sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende da sua posição futura. E ele faz uma analogia interessante. Um homem, quando vai viajar para um país distante, ele acompanha sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se encarrega daqueles que não lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá dela nos servir. Esse texto foi escrito em 1860, há 160 anos atrás. E a gente, quando se depara, principalmente com a data, a gente pensa: nessa época a vida era bem diferente da nossa hoje. Nós tínhamos bem menos recursos materiais. Nós tínhamos, inclusive, falta de muitos recursos. Hoje nós somos cercados de muitas coisas e, através destas coisas que nós nos cercamos, que nós adquirimos, a gente se apega a elas. Nós temos, então, mais dificuldade de compor aquela nossa bagagem que ele cita aqui no texto, né? Porque nós nos agregamos de coisas que só são úteis aqui, só para o corpo. E quando o corpo deixa de existir, deixam de ter utilidade. E nós perdemos, assim, um grande tempo. Não só do material. Se nós pensarmos na questão do apego, nós temos um grande apego emocional, sentimental. Se nós pensássemos hoje, se fôssemos arrebatados pela morte, aonde nós iríamos? Será que a gente deixaria as nossas coisas, os nossos amores? E a gente até faz um sinal para cima, a gente nem vai tão para cima, né? Talvez a gente fique no mesmo plano. Mas será que a gente vai fazer o quê quando a gente estiver liberto do corpo? Tem uma frase que diz, né? Aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. E onde é que estão os nossos tesouros? Os nossos apegos? Será que quando a gente dorme e a gente se liberta do corpo, a gente vai fazer o quê? Dormir? Descansar? Ou a gente vai para algum lugar, o espírito se desloca e vai para onde? E quando a gente acorda, que a gente tem aquelas sensações dos sonhos, são sonhos bons ou são pesadelos? São coisas que nos deixam intranquilos? Porque é o seu sinal de onde a gente está indo. Então, é um sinal para a gente perceber que a gente pode mudar os locais através dessa percepção do que a gente ama verdadeiramente. Ele fala da verdadeira propriedade e ele nos diz: o que tu tem, que é para uso do corpo, vai ficar. Tu só vai levar aquilo que tu adquiriu dentro de ti. Valores morais, inteligência, capacidades, discernimento, virtude. Porque isso fica teu, ninguém te tira. A gente pensa assim: sim, mas todos nós estamos adquirindo várias capacidades. Mas a gente vê irmãos nossos que estão renascendo hoje com privações, eu não digo nem físicas, mentais, que impedem talvez essas virtudes de virem à tona. É verdade. Mas quando a gente começa a conceituar a Deus, a gente começa de uma forma racional e não só religiosa, de acreditar que Deus é tudo aquilo que nos dizem e que Deus é aquele que nos dá e nos tira. Deus é um pouco diferente disso, né? A relação dele conosco é bem diferente. Então, quando a gente começa a conceituar Deus, a gente começa a entender que tudo tem um porquê, uma justiça, tudo tem uma organização. E não é que ele nos disse, ah, tu vai vir assim assado. Aquilo que nós estamos produzindo a todo momento, que a gente chama de semeadura, de algum momento vai frutificar. E aí nós vamos ter que colher. Então, não significa que aquele que está nessa posição é mais errado do que eu. O nosso olhar não pode ser por essa, dessa forma. É uma forma apenas de observar como as coisas acontecem. Nós, todos aqui, provavelmente nascemos com um corpo perfeito. Mas se nós saímos daqui, dos nossos exemplos, que é pequeno, e nós olharmos para fora, para o que acontece, às vezes perto de nós, da nossa família, dos nossos amigos, ou em âmbitos mais espaçados, a gente vai ver que outros também nasceram com um corpo perfeito, mas que no decorrer da vida tiveram alguma restrição, vamos dizer assim, física. Além da questão da colheita, de que aquilo se tornou necessário por causa de algum mau uso em outra existência, pode ser também para auxiliar nessa existência a não cometer mais os mesmos erros. Então, às vezes, nós temos uma fragilidade que nos impede de exercer de uma forma completa aquilo que nós faríamos, mas para nos limitar. Porque através dessa limitação, a gente tem a oportunidade de repente, repensar naquilo que eu disse, o que é Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma frase interessante, essa pergunta, né? Por que isso está acontecendo comigo? E se a gente começar a insistir na busca da resposta, a gente vai chegar a uma conclusão de que aquilo é o melhor para mim. Aquilo é o que eu preciso nesse momento. E a gente deixa de ser tão ingrato, porque a gente é ingrato. Quando acontece uma pequena coisa, a gente diz, ah, por que comigo? Agora que estava, né, tão, a vida estava tão boa, me acontece isso. Até na questão dos apegos, né, que eu falei, às vezes nós chegamos num patamar da vida em que tudo parece estar tão bom e nos chamam para voltar. E a gente diz, poxa, agora que eu ia aproveitar, não pude. Só que daí o espírito fica onde? Fica ali, né? Quantas pessoas chegam até nós e dizem assim, meu familiar faleceu, mas eu sinto que ele está lá dentro de casa. E é verdade, porque a gente não se prepara para esse processo. A gente não se treina para quando chegar esse momento, a gente de repente deixar aqui o que não precisa levar para onde a gente vai. Compor a nossa bagagem, como ele diz, né, de novo, das coisas que vão ser úteis lá do outro lado. A gente chega numa dualidade que diz assim, sim, mas nós vivemos num mundo material. Como é que eu vou me reportar só à questão do espírito? Eu estou dentro do mundo de exigências, eu preciso buscar o meu alimento, da minha família, a minha segurança, o meu agasalho, enfim, todos os fatores. Sim, a gente precisa, todos nós, porque nós estamos na matéria para aprender na matéria. A questão é que muitas vezes nós damos o extremo valor para isso e esquecemos o resto, ou vamos deixar assim, eu vou pensar na questão espiritual para quando eu morrer, deixa, por enquanto, eu vou pensar só na questão material. E aí eu engano, né? Porque daí a gente não tem o treino, não adquiriu a capacidade. Então, a gente tem que começar a dar o valor adequado às coisas. O meu corpo é um santuário que me foi dado como um instrumento para eu, espírito, me manifestar durante essa vida. E eu devo todo o cuidado necessário ao meu corpo. Mas eu não posso entrar em exagero. O exagero, a gente sabe o que é, né? É dedicar às questões que se perdem. Se a gente for atrás, a gente não termina nunca. Então a gente tem que dar o devido valor. Porque esse corpo, como instrumento, é uma serventia útil. Mas a gente se perde no caminho e começa a agregar coisas a ele extremamente desnecessárias. Eu tinha um amigo que ele tinha uma loja de roupas ali em Caxias, e ele dizia que, de tom de brincadeira, né, que ali era a faculdade mais rápida que existia, porque a pessoa entrava ali e saía dali como um doutor. O que ele queria dizer com isso? Que através das roupas que tu adquiria, tu saía dali parecendo um doutor. Parecendo um doutor. E que isso, no nosso dia a dia, nos afeta muito. A gente valoriza muito todo o nosso exterior. Como as pessoas chegam até nós, como elas aparecem para nós. Através do que elas vestem, através do que elas possuem, através do que elas fazem. Mas a gente observa menos o que elas fazem, mais o que elas têm. E a gente acaba julgando quem é o bom e quem é o ruim dessa forma, quem é o certo, quem é o errado, e acaba se espelhando nisso e copiando. Então, a gente acaba indo por um caminho e mais adiante a gente vai perceber que não era o mais adequado. Mas, quando a gente pensa no que é realmente nosso, quando a gente... Eu falei em treino, né? E treino, a gente treina para tudo. Inclusive na questão mental. Todos nós vamos passar por dificuldades ainda na nossa vida, isso é fato, faz parte. Mas o grau da dificuldade, ou o quanto ela vai nos abalar, é de acordo com aquilo que a gente tem como referência sobre aquilo. Então, se eu acho que perder um ente da minha família é algo terrível, eu vou sofrer muito com aquilo. A gente sabe que isso é natural. E a gente vai treinando o nosso mental para saber que aquilo vai acontecer e que quando acontecer eu vou tratar da forma melhor possível. Não vai mudar o fato que vai acontecer. Não vai. Mas o que vai acontecer aqui dentro é totalmente diferente. Isso para todas as questões da vida. Eu usei um exemplo, a gente pode usar qualquer um. Tudo aquilo que nós temos extremamente medo, a gente tem que repensar o porquê. O que aquilo significa para mim e o que eu devo trabalhar isso para tornar isso de uma forma mais natural possível. Então, capítulo 16 fala bem mais coisas do que isso para a gente poder ir jogando para dentro, né? Várias informações que nos serão úteis amanhã mesmo.